paz. Um brinde à vitória, glória a Deus, o rei. O fim do argumento tá próximo, eu sei. A missão tá na mente, o amor e o respeito. O objetivo é paz e o compromisso é do gueto. Nesse momento, o mensageiro de Cristo que prega a palavra aos irmãos são bem vistos. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e que comem com suor da própria mão. Seu doutor, lindas flor, cara, lindas flor. Uma luz de cada cor contém o choro e a dor. Só por não ter fé, mano, insiste em despojar. O doutor destruidor, isqueiro mal a te aleijar. O vingador pela falha te arrasta e na crocodilagem pelas costas te mata. Não aceito sua desculpa, o mundo aqui é louco. Tá tipo de chapéu na vila Chapoco, que tem pique malandrão, impostor pro CV. Justo é o Senhor que irá julgar você. Até Judas Iscariote, o traidor da história, no livro da vida quis ter fama sem glória. Chega o dia da ceia, glória a Jesus. Um brinde à vitória, a vitória, o homem da cruz, filho de Deus, pai, era unigênito, morreu por todos nós sem ir pro arrebento. Veja você, o tamanho da humildade. Esse sim foi um guerreiro de verdade. Enquanto eu e você se destruía, o pai orava. Jesus morreu na cruz e a multidão chorava. Eu creio em Deus e não sou católico e nem cristão. Tenho fé absoluta no amanhã, faz amanhã. Porém, não credi que eu vou também na igreja. Coisas lindas que eu vi, quero que minha filha veja. Não há simples sorte pra arrancar minha cabeça. Revoltado não é assim que eu quero que ela cresça. Ora ao Senhor, Deus vem com sua divina luz. Louvem, louvem ao Pai que conduz. Um brinde à nossa vitória, digno de toda glória. Imensa vida, vida longa, ao mesmo tempo curta, louca. Sou apenas um grão de areia, sem pai, sem ceia, sem mar, sem sereia. Eu vou reler o livro do amor e o perdão. O exemplo tá aí em mãos de um cidadão que sai de casa e vai pro culto na igreja. E o mau exemplo no bar, toma cerveja, drinks por hora, droga sem limite. Sua esposa a milhão já não tá na apetite. Só discute com ela toda hora e com a filha. Um dia desses não vai ver mais a família. Cansada, exausta, mas ainda se importa por esse infeliz que a sociedade fecha as portas. De grota em grota, no risco e não se toca. Um dia desses vai ter que sair da toca. Lembrarás da sua vida, dos tombos que levou. Justo ditado dito pelo velho vô. Ele é merecedor de levantar a taça. Dos anos que viveu não foi em vão, não foi de graça. Tudo por um trago e nada pela fome. Tudo por cigarro, tudo que é ruim consome. Você tem um alto físico e psicológico, mas num piscado um olho é um psico neurótico. Já eu lembro do meu velho falando pra mim, frase inesquecível da história sem fim. Mil e uma noite eu desejo de Aladim. Hoje no tapete verde a rosa enfeita seu jardim. A lágrima que cai do modo em quem lia, a vela acesa do seu sétimo dia. Eu não queria mais, já que é assim, assim seja. Descanse em paz, meu velho, que Deus te proteja. Amor ao Senhor, Deus vem com sua divina luz. Louvem, louvem ao Pai que conduz. Um brinde à nossa vitória, digno de toda glória. Jesus, filho do rei, é. Dizia Jó, não há que temer o amor, mas perfeito é amar. afastar o temor. Cê seria por acaso mais justo que o Senhor? Seria porventura mais puro que o Criador? Fé em conseguir, expectativa, esperança, autoefeito de convivência nos momentos de mudanças. Na sorte verás mudanças mágicas, mudanças na morte. Eu vi mudanças trágicas de pessoas simples, humildes, que pra mim dizia: no meu rolê muita coisa aconteceria. Hoje eu tenho a prova, não é miragem, ilusão atordoada do planeta selvagem. Do quadro miserável ao quadro do horror, tem o quadro periférico e o quadro sonhador. Cê diz que o rap é um estilo diferente, um estilo louco que é bobo, delinquente, que é pra terrorista que não falha na missão, ou um missionário que prega pro varão. Por ele nós falamos, a Deus o amamos. Se tem que ser assim, então somos o que somos. Ser calculista, ser cuidadoso, atento com tudo, principal malicioso. E o maligno tá solta de atrás e ganha taça, e destrói sua vida acabando com a sua raça. O fantasma bem vivo que tá na escondida, sem pena desfaqueia, não tá nem aí com a sua vida. Vem de monte doido, cê consome, faz uma pá de dívida na vila e depois some ainda. Tem a cara de pau de colar na quebrada, após 2 meses de ter dado a mancada. Já no primeiro passo, no peito arregaço de 12 pra provar que não é peito de aço. E pode mais, chora menos, não quer, tá de chapéu. Descanse em paz, finado no inferno ou no céu. Amor ao Senhor, Deus vem com sua divina luz. Desse jeito. Louvem, louvem ao Pai que conduz. Só ele, morando. Vinde a nossa vitória, digno de toda glória. Jesus, Filho do Rei. Aí, nada disso seria possível sem toda essa harmonia geral. Não é só a gente, não é só a harmonia da banda. Vocês são parte fundamental. Firmeza?